Ela chega, pisca quando eu passo. Ela vem mamando sem parar. Peguei ela atrás do caminhão. Ela vem me dando sentadão. Aqui ela pode muito bem. Aí, Geneto MT, esse é o DJ Paulinho. Fica de quatro novinha, você é sensacional. Carro xereca no pau, carro xereca no pau. Fica de lado novinha, assim eu vou passar mal. Carro xereca no pau, carro xereca no pau. Fica de quatro novinha, você é sensacional. Carro xereca no pau, carro xereca no pau. Ela chega, pisca quando eu passo. Ela vem mamando sem parar. Peguei ela atrás do caminhão. Ela vem me dando sentadão. Que ela pode muito bem. Aí, Geneto MT, esse é o DJ Paulinho. Fica de quatro novinha, você é sensacional. Tava xereca no pau, tava xereca no pau. Fica de lado novinha, assim eu vou passar mal. Tava xereca no pau, tava xereca no pau. Fica de quatro novinha, você é sensacional. Tava xereca no pau, tava xereca no pau.